totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Era na maçã. Junto com os querubins cantamos. Coração, Senhor, pra ser.